sabato, va a passare con tutto a poco fa. Diga. Autorizzato, subito 035. Solo para 035 inizialmente. 035 inizialmente, tutto a poco fa. Salvador, bom 897, pronto para posicionamento. Autorizado, atento ao tráfego da companhia no 62, também autorizado para estiver aqui o 1897, chame táxi. Sente, chamará para o táxi 1897. Paulo, tá 3179. Só um minuto que já vai ser dominado o guarde. Eu não faço da sua maçaneta, autoriza o 045, inicialmente para o Vitor Fox Fox. Juro, suba para o 055, Vitor Fox Fox. 055, Fox Fox. Brasília. Por gentileza, qual seria a transição da Gole? Quem seria Gole Eval até... Gole até Eval, após Eval, direto Ildes, ok? Vai prosseguir via Perurisco 50. Eu gostaria até que o senhor confirmasse qual a rota que o senhor tem aí no plano. A Perurisco 50. Positivo, é porque no nosso sistema tá, consta o Perurisco 58 e fora do horário do notão, sempre não costuma autorizar via Perurisco 58. Então, vai prosseguir via Perurisco 50 na Gole Eval, após Eval, direto Ildes. Gente, Gole Eval, após Eval, Ildes. Para o táxi Gol no 607, 147 a bordo, Galeão, 4 horas e 30 minutos. 07 para segue Juliette Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 18-6, bom voo, Gol 607. Juliette Alfa, ponto de espera torre, grato, bom dia. Paulo Salvador, Gol 804. Pronto, copy, 804. Pronto. Galeão nível 360 aprovado, rota do plano de voo, aerovia inicial é Persolu no 4, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida Gole até a posição Eval, após direto CRAT, controle 119.35, aciona 5455, Gol no 804. Estamos autorizados nível 360, rota no front plano, Persolu 14, decolagem 28, curva na esquerda, Gole, Eval, CRAT, 1935, controle 75455, responde Gol no 804, chamaremos quando pronto para o push, estacionamento botão 5. Fechamento correto no 804. Fez 153, a TAM, cópia. Prossiga. TAM 3153, Galeão 340, rota plano de voo, a inicial é o Pesolo no 4, decolagem 28. Curva à esquerda, subida Gole até Eval, após Eval, direto CRAT. Controle 119.35, aciona 5454. Sim, 1795, vento de 280 graus, 10 nós. Intercolagem da 28, com 1795. Decimal 25, boa viagem. Recife chamando agora 1288, confirmando alternado, por favor. 713, 325, bom dia, obrigado. Autorizado o acionamento de posição, guarda o posto com 904. Solo 35514. Para a nova atualização, ok? Presente, 355-14. Voo 897 para o TAC, 167 a bordo, 3 horas e 10 até na cozinha. Comando POB 067. 167, 167. E 167 a bordo, prossegue Juliette Alfa, ponto espera a torre de 18.6, ponto espera da 28, voo no 897, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera da 28, torre 18.6, 897. No 5, aguarda passagem de tráfego da companhia retaguarda, após inicia puxa, chama táxi no 804. Para passar o tráfego da retaguarda, autorizado por funcionamento, eu posso entrar no táxi no 804. Vitor Fox, controle saudou, Vitor Fox, foto, estima mais 30 minutos. Gente. Torre Salvador, gol no 607, se aproximando do ponto, espera 28 pronto. Ali mantém, ali na 607. Bom dia, gol no 705. 705, contato radar sua para o nível 360, perfil Gole Evão Fito. 360, Gole Evão Fito, gol no 705. Decolagem autorizada, pista 28, de Salvador, 270 graus, 10 mãos. Livre decolagem, Runo 607. 179, Tancópia. Prossiga. Tan 3179, aprovado Guarulhos 380, Operuísk 50, decolagem da 28, curva esquerda, subida Gole até Val após direto Eudes, controle 119.35, aciona 5467. 280 na Perwisk 50, gole com curva esquerda, vão após Eudes. 1935 é o controle, 5467. Dirigimento correto do chame pronto para acionamento 3179. É, vai parar. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 6709, transformação Golf. Webjet 6709, com informação Golf. Sem identificação, autorizado, chegada aí, beat desse, para 2000 pés, estou tímido no 0, no 5, informe no curso do localizador. Afirmativo, então desce até 2000, com 1015, está autorizado o procedimento, formará no curso do localizador. É possível dar presença, senhor, apurar o Charlie Fox 282? Charlie Fox 282. Controle com 1607, bom dia. 607, contato radar sobre nível 360, perfil Goleval. 360, Goleval, o 607. Confirmada 7.7 milhas do Índia Lima Romeu, ok? Fiz a chegada o meu objeto 6709. Aeronave, irá manter. Luna 7 no 5, passa nível 1.30, chama agora o centro Recife, frequência 1.288, alternando 1.33, decimal 2.5, boa viagem. Ciente, Recife 1.288, 3.325, tá próximo. 1.36, bordo, 4 horas, 7 autonomia, Fernando Campinas. 804, táxi via Juliette Alfa até o ponto esperado 28, lá torre 18.6, bom voo, bom final de semana. Juliette, ó, ponte 28, com a torre 18.6, boa noite 04, graças, bom final de semana. Obrigado. Amanhã 07, controle 1.935, bom voo. Uma dúzia a bordo, Manati 500 pés, decola no 7, curva direita, corredor Shell, controle 119 decimal 35, aciona o 0107, Mike Echo Delta. Procedimento correto, chame torre 18.6 para iniciar o táxi Mike Echo Delta, o ajuste 1015, 1.0 no 5. estacionamento, chame táxi. Chame o controle 1935. 35, obrigado, bom dia. 88, alternando 133, decimal 25, boa viagem. Número 607, controle. Bom dia, Gol, 1897. 897, contato radar, suba nível 360, perfil Goleval. Goleval 360, 1897. Gol 1607, controle. A escuta prossiga. Passa nível 140, chama centro Recife, frequência 1288, alterna 133, decimal 25, boa viagem. 288-3325, gol 1607. Aqui no radar, eu te meti como se estivesse no 7.900 pés. São, atende que os últimos levantamentos da pista 1-0 está fechada. A vento Salvador 270 graus, 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso na 28, objeto 6709, está ciente dos últimos 90 metros. Positivo, cheque trem. Aceita voo. Que é o Delta, reporte, ponto espera, ponto está ingresso da colagem. Boa noite, 04, decolagem 31, chame controle 199, decimal 35 agora, bom voo. 04, obrigado. O 679 pode livrar lá no final pela Charlie, senhor? Pode, tranquilo. Ok, obrigado. 360, perfil Goleval. 360, Goleval, 804. Salvador, tá 3153, puxa, acionar, tá no gate 3. Chama táxi 3153. Chama na taxa. Em frente, ali da esquerda, na Charles, 121 do sinal 9. 219, obrigado. Pronto, decolagem autorizada, pistão na 7, vento de 250 graus, meia-dúzia de nós. Na Charlie 709 vai ingressar na Índia para o portão 1. Atenta ao tráfego da TAM realizando o pushback no portão 3. Afirmativo, eu vim a Índia para 1. Para o posicionamento no 02. Que portão 2 aguarde para pushback acionamento 3179. Assim que o tráfego da companhia iniciar o táxi, liberar a posição do pushback. 3179 na escuta. Nativo, aí que é com o Delta. Delta. Gol 804, chama o Recife agora na frequência 1288, gol 1804. 288, 1804, obrigado. Táxi à direita, Índio e Alfa, no ponto de espera da 28, torre 1 no 8, 16, bom voo. Táxi ponto autorizado direito, Índia Alfa, ponto 028, torre 1186, da 3153. 3179, livre, puxa, me pega. Região 79, livre pushback, chama o taxi. 3179, gente. Como é que é com o Delta, controle? Mas é com o Delta, não escuta, precisa, mano. Mantenha regras de voo visuais, reporte livrão na terminal, mais que o Delta. Espera livrão na terminal, Delta. Salvador, bom dia, Rio 9641. Confirme, chamando solo? É o Rio 9641, autorização Fortaleza 310. 310, aguarde cópia, informe sua transmissão está um pouco baixa, o Rio 9641, prepare a subida Momo, transição Frati. Poxa, Momo, Frati na escuta, graças. Solo é o 355-4. Solo Salvador, 355-4. 355-4, prossiga. Autorização para giro do